sempre. Controle, bom dia, o gol 1260 na PUC. 1260, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída PUC. TI-39, PUC, 60. TIP-5220, desça via para 2000 pés, Senegal no 015, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Reposta iniciada, autorizado até 2000. Tango Juliette, Tango Zulu, atento a possível esteiras de turbulência do Boeing da Gol, que decolou agora da 1-0. Quando pronto, autorizado decolagem, vento 0, 90 graus, 1-0-9. Em frente para o portão 03, Gol 1-8-2. Guardião 01, controle Salvador. Tarde, Pituaçu, para retorno Salvador. Guardião 01, ciente, bateria 50 estados visuais, aguarde transferência de comunicações. Escuta para transfer. Guardião 01, chame torre, 1-8-2-6. Torre 2-6, grato. Tango Juliette, Tango Zulu, decolado aos 36, controle 1-9-8, bom voo. 398, obrigado, bom dia. Boa tarde, então, retorno. Até. Rodou, Guardião 01. Guardião 01, a intenção é pátio do grade direto, confio. Afirmativo. Passando o coral de Guedes para Salvador, mantendo 070. Tango Lima, que o Zulu sendo identificação. Identificação. Controle Salvador, muito boa tarde. O Papa Tango Juliette, Tango Zulu, na saída Gole. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, contato no radar decolagem, suba até nível de voo 1-0-0, saída Gole. 1-0-0, Gole, mantendo o perfil Tango Zulu. Papa Tango Lima, que o Zulu. Passando a posição coral, mantendo o nível de voo 070. Foi na proa de Mari para a chegada. Mari, reporte para a descida. Mari, vai acordar para a descida ali, Matilde Zulu. TIP 5220 estabilizado. TIP 5220 na escuta? Na escuta, senhora, estabilizado no ILS. TIP 5220, chame torre, 1-1-8-6. 108.6, bom dia. Salvador. É o TRIP 5220 estabilizado no ILS. TRIP 5220, continua a aproximação, informa um helicóptero da polícia, 500 pés, cruzando agora o final 1-0, não vai interferir com a sua aproximação, pistão 1-0. Continua a aproximação, aguarde autorização para a PUC. 7. 207, pronto, posicionamento, portão 9. Azul 4207-09, o portão está livre, reporte táxi. Livre, continuamento 4307. Mantendo separação do TRIP. E a intenção é pouso no pátio do Grécio. Gente, 1-0-0 graus, 1-3-9, reporte no solo controlado, guardião 01. 1-0-0, 1-3, reportará no solo controlado, guardião 01. Lima 260, suba restrito pelo centro até nível de voo 370. Chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. Ok, Recife 370, me chamam 2685-3365, obrigado por dia. Babatango, Juliette Bravo Delta, está 7 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, mantém nível de voo 070, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Chame Aracaju, 1203, tem um bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu Alfa, Índia Bravo. Confirme para o controle Salvador. Papai Romeu Alfa, Índia Bravo. Papai Romeu Alfa, Índia Bravo, acendo identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Mari 050, Alfa, Índia Bravo. Tango Juliette, Tango Zulu, informe a prioridade para o destino. Aproa 278, Tango Zulu. Controle copiou Tango Zulu? Copiei, Juliette Tango Zulu. Paulo, Salvador, Rio 4207, pronto, táxi, Cicel Via 110, autonomia 0350, alternando Campinas. Estimativa Azul 4207, em táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de paratório 686, altímetro 1015. Via Juliette Alfa, ponto de paratório 1015, 686, Azul 4207. Zip 5220 no solo aos 41, libere à direita, solo 121.9. Via Delta, chama de solo 219, 5220, um excelente dia. Solo São Salvador, muito bom dia, Trip 5220, livrou via Delta. Afirmativo, Trip, prossegue em frente, pátio 3, quando lá tem sinalizador. Cruzando Alfa, ingressando Kilo, pátio 3, atenta aos sinalizadores, 5220. Guardião 01, 91.00 graus, 18 nós, reporte fora do solo, Guardião 01. Só confirmando o comandante permanece e o POB? Afirmativo, né? Mesmo comandante, 06 o POB. Gente. Tango Lima, Kilo Zulu, desça para nível de voo 050. 050, Lima, Kilo Zulu. Time. Guardião 01, fora do solo. Guardião 01, decolar 244, controle 199, decimal 8. 199, decimal 8, grato. Mantenha presente para o limite ao localizador. Informa o tráfego, uma hora, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo, passando 3 mil pés para 4 mil pés, CL 402. Mandão. Guardião 01, prossiga. Mantendo a linha do litoral até Pituaçu, Guardião 01. Guardião 01, não recebo seu transponder. Agora já recebe? Agora sim, não recebo seu moto Charlie. Está acionado o normal do Charlie, porque tem alguma interferência aí. Mas a intenção é prosseguir, está no momento em Itapuã, mantendo 400 pés, prosseguir até Pituaçu e retornar por esse circuito. Agora recebo o seu modo Charlie na escuta permanente do controle. Afirmativo, o Guardião 01. Papa Romeu Alfa, India Bravo, tráfego 3 horas e 5 milhas, tráfego superado, desça até 2 mil pés, QNH 10, 15, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposta avisado, localizador. Ativo 2015, reportará estabilizado, curso localizador, Alfa India Bravo. Prossiga. Para autorização, Galeão, tá 3191. Afirmativa número 2-3191 na guarda. O Índio 9 Uber Alfa confirma apenas o local de sobrevoo? Eita 075, Alfa de Bravo. Afirmativo, TGL em Veracruz, ciente, aguarde. Acessão a Setena, o Tango Zulu. Pronto, cópia, o Índio November Alpha. Prossegue. É, 0117 no transponder, 198 é o controle. O Índio November Alpha. Parte 4, 2 no POB, acionamento táxi decolagem, torre 186, altímetro 1015, boa viagem, November Alpha. Tango Lima, aqui o Zulu. Desça até 2 mil pés, QNH 10015. 2015, Lima, aqui o Zulu. Inicial, 407, vento 080 graus, 159. Toma, Tango Lima, aqui o Zulu. Entendeu que tá livre a edição do... livre de cima 2000. Livre, Lima, aqui o Zulu. Lima, aqui o Zulu. A3191, pronto 4. Pronto 4, A3191. A3191 aprovado ao Galeão, nível de voo 340 via BDEV, Upper November 857. O resto conforme a rota do plano de voo. Decola, pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, então curva pela direita. O perfil de subida é da El, letra após letra, Videv. Controle 1998, torre 1-8, decimal 612, acione o código 5534. Autorizado o Galeão 340 via Videv após upper November 857. Decolada pista 10, mantém a curva direita após 2000 pés, na ilha da El, transição Leda após voo Videv. Controle 1198, torre 8.6, acionado 5534, o TAM 3191 está pronto para o pushback acionamento. E pronto no 62, autorizado, reporte táxi, TAM 3191. Autorizado, reporte táxi, 3191. Delta 360, azul 4207. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, quando possível, informe estimado de pouso. Meu pouso 1505, Tango, Zulu. 1505, Juliette, Tango, Zulu. Ciente do tráfego na curva final, aguardará orientações, Guardião 01. A gente vai desorientar a pressão para farol de Itapuã, quando tiver visão com tráfego, informa a torre para poder cruzar a retaguarda dele. Ah, já vi cruzar com tráfego, está mantendo Itapuã para a retaguarda do tráfego cruzar para o Graia, Guardião Verão. Afirmativo. 1397. 1397, Congonhas, já aprovado 380, portão 3, escute a novembro, altímetro 1015, aguarde cópia, 1 minuto, por gentileza. Ok, não aguarde para cópia, vou 1397. O Papa Romeu Alfa, Índia Bravo, baixado, travado, passando externo. Papa Romeu Alfa, Índia Bravo, sim, pouso autorizado na pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-5-9. Eu repouso, Alfa, Índia Bravo. Pronto para a cópia, voo 1397. Tá autorizado Salvador Congonhas, livre de voo 380 via Bridge, Upper Zulu 16, o resto conforme a rota do plano de voo. Decola pistão no zero, mantém a reta, decolagem até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após curva à direita. Perfil subida da El, Leda após Leda, Bridge. Controle 1-9, decimal 8, a toa é 1-8, decimal 6 e o código 5466. Você poderia confirmar as instruções após decolagem, manter a proa até 2000 pés e após? É 2000 ou 3 milhas, só para atenuação de ruído, após curva direita. Ok, está autorizado 380 para Congonhas, Bridge, Upper Zulu 1-6 e após, conforme a rota do plano de voo, decolando a 1-0, mantendo a proa 2000 ou 3 milhas, após curva direita na, da El, transição Leda. Controle 198, torre 186, 5466, transponder, gol 1397. Correto, portão 03, chega em pronto, puxa acionar. Portará pronto, gol 1397. Tango Lima Kilo Zulu, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Acusar estabilizado no log Lima Kilo Zulu. O Guardião 01 já livrou o eixo da 1-0. Primativo, Guardião 01. Romeu Alfa, India Bravo, solo 53, Oliver Brown, 219. Alfa India Bravo, bom dia ainda. Taxa direita, Alfa, primeira esquerda aqui, Lupat 3 atentando ao sinalizador. Táxi 163, Guarulhos, 4 horas e 10. Fazendo libertar o ponto de espera, lá torre 1862, altímetro 1015, meu voo. Táxi ponto de espera, torre 1865, até a volta, obrigado. Controle Salvador, Papatango Vitor, Golfe Eco. Papatango Vitor, Golfe Eco, a senhora identificação autorizada, chegada MAN. Chame quando pronto para descida, ajuste no 04. Esse ajuste no 04, acionado de identificação. E já está pronto para descida, Vitor Golfe Eco. Ciente desse, mantém 080, o ajuste no 04, Vitor Golfe Eco. Esse mantém para o 080, no 04, Vitor Golfe Eco. Tango Juliette, Tango Zulu, confirme o ponto de modificação das regras. Modificar com o centro, Tango Zulu. Gente, se eu tenho ponto que vai modificar? Juliette, Tango Zulu, copiou o controle? Só dá pra gente modificar, vai. Devo 1-0-5, se possível aprovar logo de destino. Gente, dá presente voo e destino, submantém o nível de voo no 05, regras de voo modificadas 1-3-5-7, Juliette Tango Zulu. Gente, direto Guanambi, assistão 1-0-5, Tango Zulu. O Romeu é autorizado, aguarda neve pronto no 7. 1-5-1, Salvador, OEP-740, informação é a... Objeto 6740, aciona identificação, autorizado chegada a mar, e desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. Controle, OEP-740, informação, November. Webjet 6740, acione identificação, autorizado chegada a mar, e desse mantenha o nível 050, ajuste 1-0-4, 6740. 0500 no 0114 na 6740. Tango Juliette, Tango Zulu, sub mantém o nível 1105. Chame Centro Recife no 3325, alterno no 251. 3325251, obrigado, até o retorno. Atualizado no lote de Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, completo final, chame a torre no 86. Zulu. Lima, Kilo Zulu. 319, decolou 59, controle 119.8. 198, bom trabalho até a volta. Kilo Romeu Oscar, decolou 59, controle 119.8. Lima, Kilo Zulu, base turno 7. Afirmativo da presente, para apoio mudar. Ciente, autorizado. 0090 graus, 159, reporta na final. Lima, Kilo Zulu. Papatango Kilo Romeu Oscar, sub mantenha 1.000 pés, condições visuais, corredor axé, reporte para Alda Barra, Kilo Romeu Oscar. Confirme para o controle, Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar, da presente voo direto Siri. Suba e mantenha o nível 045. Gente, autorizado pelo local, Salvador, Salvadora, 500 pés, decorre inicialmente com prova de coordenação com a torre, acima de 0115, controle aparelho 198286. O altímetro 1.04.014, chame torre para acionamento da quilicolagem de Bambu. Zero. Vai descer, Matheus, 050, Vitor do Oceano, chegada a mão. Zulu. A 2.000 pés, com ajuste no 0.04, autorizado LS, reporte no localizador. Envia 2.000 pés, autorizado localizador, chamada estabilizada 6.7.4. Kilo Romeu Oscar, quando possível, confirme estimado para pouso. Confirme para controle? 430, Kilo Romeu Oscar. Ciente. Autorizo 6740, Duna. Objeto 6740, da presente Rui Duna. Duna, obrigado, 6740.